Ficheiro 21, página 168. Bem, ela não pode, não é? Jack Randall está morto. Ele terminou de encher o cálice de conhaque e estendeu para mim. A sua mão mantinha-se firme na haste do cálice de cristal, mas a boca transformara-se numa linha cerrada e a voz deu à palavra morto um tom cortante e definitivo. Deita-te com os pés para cima, Sassenach. Ainda estás pálida. À sua intimação, levantei os pés e estiquei-me no sofá. Jamie sentou-se junto à minha cabeça e distraidamente colocou-me a mão no ombro. Os seus dedos eram quentes e fortes e massageavam-me delicadamente. Marcus McRannoch disse-me que viu Randall espezinhado até à morte pelo gado nas masmorras da prisão do Wentworth, disse ele novamente, como se quisesse tranquilizar-se pela repetição. Como um boneco de trapos envolto em sangue. Foi isto que Sir Marcus disse. Afirmou-o com toda a certeza. Sim. Tomei um pequeno gole do meu conhaque, sentindo o sangue voltar ao meu rosto. Foi o que ele me disse também. Não, tens razão. O capitão Randall está morto. É que fiquei abalada quando me lembrei subitamente de Mary Hawkins, por causa de Frank. Olhei para a minha mão esquerda pousada sobre o estômago. O fogo queimava na lareira e essa luz refletiu-se na aliança lisa de ouro do meu primeiro casamento. A aliança de Jamie, de prata escocesa, brilhava no quarto dedo da outra mão. A mão de Jamie no meu ombro paralisou-se. A sua cabeça estava inclinada, mas ele ergueu os olhos para me encarar. Não falávamos de Frank desde que eu resgatara Jamie de Wentworth. Nem a na morte de Jonathan Randall fora mencionada entre nós. Na ocasião, parecera de pouca importância, exceto enquanto significava que nenhum perigo nos ameaçava mais daquela direção. Desde então, eu evitava trazer qualquer lembrança do Wentworth a Jamie. Sabes que ele está morto, não é verdade, Modwin? Sussurrou Jamie devagar, os dedos pousados no meu pulso. E eu sabia que ele falava de Frank, não de Jonathan. Talvez não, repliquei, os olhos ainda fixos na aliança. Ergui a mão, de modo que o metal brilhou à luz do final da tarde. Se ele estiver morto, Jamie, se ele não vier a existir, porque Jonathan está morto, então por que é que eu ainda tenho a aliança que ele me deu? Ele fitou o anel e eu vi um pequeno músculo contorcer-se junto à sua boca. Vi que o seu rosto também estava pálido. Não sabia se seria prejudicial para ele pensar em Jonathan Randall agora, mas não havia muita escolha. Tens a certeza de que Randall não teve um filho antes de morrer? Perguntou. Isso explicaria tudo. Sim, explicaria, disse eu. Mas não. Tenho a certeza de que não. Frank? A minha voz tremeu um pouco ao pronunciar o seu nome e a mão de Jamie apertou-me o pulso com mais força. Frank explicou-me ao pormenor as circunstâncias trágicas da morte de Jonathan Randall. Disse que ele, Jack Randall, morreu no campo de Culloden, na última batalha da Revolução, e que o seu filho nasceu alguns meses depois da morte do pai. A sua viúva casou-se outra vez, alguns anos mais tarde. Ainda que houvesse um filho ilegítimo, ele não estaria na linha de antepassados de Frank. A testa de Jamie estava franzida e uma fina linha vertical corria entre as sobrancelhas. Poderia talvez ser um erro que a criança não fosse de Randall? Frank pode descender apenas da linhagem de Mary Hawkins, pois sabemos que ela ainda vive. Sacudi a cabeça desanimada. Não vejo como. Se tivesses conhecido Frank, mas não, acho que nunca lhe contei. Quando me deparei com Jonathan Randall pela primeira vez, pensei naquele instante que ele era Frank. Não eram iguais, é claro, mas a semelhança era impressionante. Não, Jack Randall foi um antepassado de Frank, sem dúvida. Percebo. Os dedos de Jamie tinham ficado úmidos. Retirou-os do meu pulso e limpou-os distraidamente no quilt. Então, talvez a aliança não signifique nada, Modwin sugeriu megamente. Talvez não. Toquei no metal quente como a minha própria pele. Depois deixei cair a mão, desamparadamente. Jamie, eu não sei, não sei mais nada. Cansado, esfregou os nós dos dedos na ruga que se formara entre os olhos. Nem eu, Sassenach. Baixou a mão e tentou sorrir para mim. Mas uma coisa é certa, acrescentou. Disseste que Frank te contou que Jonathan Randall morreria em Culloden? Sim. Na verdade, eu mesma disse isso a Jack Randall para o assustar em Wentworth quando ele me pôs porta fora na neve, antes de voltar para ti. Os seus olhos e a sua boca cerraram-se num súbito espasmo e eu girei os pés para o chão, alarmada. Jamie, estás bem? Tentei colocar a mão na sua cabeça, mas ele afastou-se, levantando-se e dirigindo-se à janela. Não, sim, tudo bem, Sassenach. Passei a manhã toda a escrever cartas e a minha cabeça parece que vai explodir. Não te preocupes. Afastou-me com um gesto da mão, pressionando a testa contra a vidraça fria da janela, os olhos fechados. Continuou a falar como se se quisesse distrair da dor. Então, se tu e Frank sabiam que Jack Randall morreria em Culloden, mas nós sabemos que ele já morreu, então pode ser feito, Claire. O que pode ser feito? Eu rondava-o ansiosa, querendo ajudá-lo, mas sem saber o que fazer. Claramente ele não queria ser tocado. O que tu sabes que acontecerá pode ser modificado. Ergueu a cabeça da janela e sorriu para mim com um ar cansado. O seu rosto ainda estava pálido, mas os vestígios do espasmo momentâneo tinham desaparecido. Jack Randall morreu antes do devido tempo. E Mary Hawkins irá casar-se com outro homem, ainda que isso signifique que o seu Frank não nascerá. Ou talvez nasça de alguma outra maneira, acrescentou para me confortar. Também significa que temos uma hipótese de sermos bem-sucedidos naquilo que pretendemos fazer. Talvez Jack Randall não tenha morrido no campo de Culloden, porque a batalha que deveria ocorrer ali nunca acontecerá. Pude ver o esforço que ele estava a fazer para se virar, para se aproximar de mim e envolver-me nos seus braços. Abracei-o pela cintura ao de leve, sem me mexer. Ele baixou a cabeça, repousando a testa sobre os meus cabelos. Sei que isso te deve fazer sofrer, Modwin, mas não te dá alívio saber o bem que pode advir daí? Sim, murmurei por fim nas pregas da sua camisa. Desenvencilhei-me delicadamente dos seus braços e coloquei a mão na sua face. A ruga entre as suas sobrancelhas estava mais funda e os seus olhos meio desfocados. Mas ele sorriu para mim. Jamie, disse, vai para a cama deitar-te. Mandarei um recado aos d'Arbanville avisando que não poderemos ir lá esta noite. Ah, não, protestou. Vou ficar bem. Eu conheço este tipo de dor de cabeça, Sassenach. É de ficar a escrever muito tempo e uma hora de sono vai curá-la. Vou subir agora. Virou-se em direção à porta. Depois hesitou e voltou-se outra vez com um meio sorriso. E se eu gritar durante o sono, Sassenach coloca apenas a mão sobre mim e diz: Jack Randall está morto. Tudo ficará bem comigo outra vez. Tanto a comida quanto a companhia na casa da Arbanville foram boas. Chegámos a casa, era já tarde de noite, e eu caí num sono profundo, assim que encostei a cabeça à almofada. Dormi um sono sem sonhos, mas acordei repentinamente a meio da noite, sentindo que algo de errado se passava. A noite estava fria, e o acolchoado de penas de ganso tinha escorregado para o chão, como costumava acontecer, deixando apenas o fino cobertor de lã sobre mim. Rolei na cama ensonada, buscando o calor do corpo de Jamie. Ele não estava ali. Sentei-me, procurando-o, e vi-o quase imediatamente, sentado na banqueta encaixada sob a janela, a cabeça entre as mãos. Jamie, o que foi? Estás com dor de cabeça outra vez? Tateei à cata da vela, pensando em ir buscar a minha caixa de remédios. Mas algo na maneira como ele estava sentado fez-me abandonar a busca e vir para perto dele imediatamente. Respirava com dificuldade, como se tivesse corrido, e apesar do frio, o seu corpo estava encharcado de suor. Toquei-lhe no ombro e encontrei-o rígido e frio, como uma estátua de metal. Ele contraiu-se ao toque da minha mão e pôs-se de pé num salto, os olhos arregalados e fundos no quarto às escuras. Não te quis assustar? Disse-lhe. Está tudo bem contigo? Imaginei por um instante se ele não estaria com sonambulismo, porque a sua expressão não mudou. Olhava diretamente através de mim e o que quer que estivesse a ver apavorava-o. Jamie, disse eu incisivamente. Jamie, acorda! Então ele piscou e viu-me, embora o seu rosto mantivesse a expressão desesperada de um animal acossado. Estou bem, disse ele. Estou acordado. Falava como se quisesse convencer do facto. O que aconteceu? Tiveste um pesadelo? Um sonho. Sim, foi um sonho. Dei um passo adiante e coloquei-lhe a mão no braço. Conta-me. Vais-te embora sem me contar. Segurou-me com força pelos braços, tanto para me impedir de lhe tocar, quanto para se apoiar. Era noite de lua cheia e eu podia ver que cada músculo do seu corpo estava tenso, rígido, imóvel como uma pedra, mas pulsando de furiosa energia, pronto para explodir em ação. Não, disse ele, parecendo ainda aturdido. Sim, retorqui. Fala comigo, Jamie. Conta-me. Conta-me o que vês. Não posso ver nada. Nada. Não consigo ver. Puxei-o, virando das sombras do quarto para encarar de frente o luar claro que entrava pela janela. A claridade pareceu ajudar, pois a sua respiração acalmou e, aos poucos, as palavras dolorosamente entrecortadas vieram à tona. Ele sonhara com as pedras da prisão de Wentworth. Enquanto falava, a sombra de Jonathan Randall entrou no quarto e deitou-se nu na minha cama, em cima do cobertor de lã. Houve o som de uma respiração rouca mesmo por trás dele e a sensação de pele encharcada de suor, deslizando contra a sua própria pele. Rangeu os dentes numa agonia de frustração. O homem atrás dele pressentiu o pequeno movimento e riu. Ah, nós ainda temos algum tempo antes de o enforcarem, meu rapaz, sussurrou. Muito tempo para aproveitar. Randall moveu-se repentina, rígida e bruscamente, e ele deixou escapar um gemido involuntário. A mão de Randall acariciou-lhe os cabelos para trás, afastando-os da sua testa e ajeitando-os atrás da orelha. O hálito quente estava junto ao seu ouvido e ele virou a cabeça para escapar, mas ele seguiu-o nas palavras sussurradas. Já viu um homem enforcado, Fraser? Continuaram as palavras, sem esperar por uma resposta. E a mão, delgada e longa, rodeou-lhe a cintura, acariciando-lhe delicadamente a curva da barriga, provocando-o cada vez mais para baixo a cada palavra. Sim, claro que sim, você esteve em França. Já viu desertores enforcados algumas vezes. Um homem enforcado esvazia os intestinos, não é? Conforme a corda aperta em volta do pescoço. A mão segurava-o delicadamente com firmeza, acariciando e esfregando. Ele agarrou a borda da cama com a mão, que não fora dilacerada, e enfiou o rosto no cobertor áspero. Mas as palavras perseguiam-no. Isso vai acontecer contigo, Fraser. Só mais algumas horas e irás sentir o laço da forca. A voz riu, satisfeita consigo mesma. Irás para a tua morte com o rabo ardendo do meu prazer. E quando esvaziares os intestinos, será o meu esperma a escorrer pelas tuas pernas e a pingar no chão por baixo da forca. Não emitiu nenhum som. Ele podia sentir o próprio cheiro. o corpo coberto de crostas de imundícia da prisão, o cheiro cáustico do suor de medo e raiva. E também podia sentir o cheiro do homem atrás dele, o fedor do animal trespassando o perfume delicado da água de colónia de alfazema. O cobertor, disse ele. Os seus olhos estavam fechados, o rosto tenso sob o luar. Era áspero sob a minha face e tudo o que eu podia ver eram as pedras da parede diante de mim. Não havia nada ali em que eu pudesse fixar a mente, nada que pudesse ver. Assim mantive os olhos cerrados e pensei no cobertor sob o meu rosto. Era tudo o que eu podia sentir além da dor e dele. Eu agarrei-me a isso. Jamie, abraça-me, murmurei, tentando acalmar o furor que eu podia sentir escorrendo pelo seu sangue. As suas mãos agarravam-me os braços com tanta força que estes ficaram dormentes. Mas ele não permitia que eu me aproximasse. Mantinha-me à distância, com a mesma força com que se agarrava a mim. De repente soltou-me, afastando-se com um salto e virando-se para a janela banhada pelo luar. Permaneceu ali, tenso e trêmulo, como a corda de um arco que acabou de lançar uma flecha. Porém, a sua voz era calma. Não, não te vou usar dessa forma, Sassenach. Não irás fazer parte disso. Dei um passo na sua direção, mas ele impediu-me com um movimento. Voltou a virar o rosto para a janela, agora calmo e vazio como o vidro através do qual ele olhava. Vai para a cama, Sassenach. Deixa-me um pouco sozinho. Depressa, ficarei bem. Não há nada com que te preocupares agora. Estendeu os braços, agarrando o batente da janela, encobrindo a luminosidade com o seu corpo. Os músculos dos seus ombros avolumaram-se e eu pude perceber que ele empurrava a madeira com todas as suas forças. Foi somente um sonho. Jack Randall está morto.